do lugar. Coração quebrado, o temporal não quer passar, e eu já tão cansado, mas eu confio em ti, eu creio em ti, espero em ti. E eu descanso em ti, me entrego a ti. Eu creio que de manhã eu cantarei uma nova canção pra ti, meu rei. De manhã alegria vem e os meus medos se vão, descansarei. Tudo novo se fez, tudo novo, tudo novo. Tudo novo se fez, tudo novo, tudo novo. Tudo novo se fez, tudo novo, tudo novo. Tudo novo se fez, tudo novo, tudo novo. Tudo novo se fez em ti, Jesus. Mas eu confio em ti, cante, eu creio em ti, espero em ti. E eu descanso em ti, me entrego a ti. Uma nova canção pra ti, meu rei. De manhã alegria vem e os meus medos se vão. Descansa.